Eu adoro comer abacaxi. É a melhor fruta pra mim. Eu não sei por que é sinônimo de coisa ruim. Eu adoro comer abacaxi. É uma fruta saborosa. Abaixa aqui pra comer o abacaxi. O abacaxi não é um abacaxi. Abaixa aqui pra comer o abacaxi. O abacaxi não é um abacaxi. Pão, queijo, carne, até macarrão. Abaixa aqui pra comer o abacaxi. O abacaxi não é o abacaxi. Abaixa aqui pra comer o abacaxi. O abacaxi não é o abacaxi. Abaixa aqui pra comer o abacaxi. O abacaxi não é um abacaxi. Abaixa aqui pra comer o abacaxi. O abacaxi não é um abacaxi. Abacaxi.